vem, meu águia. Vem dar show em Concórdia do Pará. E aí, macho? E aí, Jean? Já tô na área! Sabe por quê? O águia chegou! O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. E quando chega, macho Davidson? Tá de picada, meu macho, tá de picada! Picada! Picada! Quem é que tá feliz na vida, dá um grito! Parabéns, Concórdia! E aí, Jean? Concórdia do Pará! Bota a mãozinha pra cima, todo mundo! E bate na palminha! Bate na palminha! Bate na palminha! Bate na palminha! Muito prazer! Esse aqui é o Águia da Amazônia! Vai! E joga a mãozinha pra cima, só quem tá solteiro, bota a mãozinha, bota a mãozinha. E vai bebendo, vai fumando e vai bebendo. Vai, vai, vai, vai, vai. E joga todo assim. Vai! Vai! Tá bonito, tá bonito, tá legal. É pop! Vai bebendo, vai bebendo, vai fumando, vai fumando, vai bebendo, vai bebendo, vai fumando, que a pressão vai aumentando, que a pressão vai aumentando, que a pressão vai aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, tanto, tanto, tanto, tanto. Aumenta! Isso é pop! Apaga a luz, tem como apagar a luz do palco? Tem como sim. Eu queria que todos os celulares ficassem com o flash ligado agora, no momento especial de Concórdia do Pará. Quem não botar o telefone pra cima vai pegar chifre esse ano. Quem não botar o telefone pra cima hoje não vai beijar na boca. Quem não botar o telefone pra cima não vai transar hoje. Então bota o telefone pra cima, com o flash ligado. Assim ó, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Essa é pra vocês, Concórdia do Pará. Vai! Mais alto. Amor, eu sei que te magoei bem, mas vamos tentar conversar. E aí? Tentar nos reconciliar. Pra ficar bonito assim, ó. Eu te amo tanto. Me custa tanto viver sem ti, sem ti. Só quem tá solteiro vai cantar aí, ó. Se tu ainda me amas. Só quem tá feliz da vida. Amor, Quem tem Deus no coração e quem ama a Concórdia vai andar! Só mais uma. Só mais uma chance. Só mais uma chance. Minhas ficam loucas quando a águia dá a picada. É o pop na pressão e as novinhas no ninho do águia. Vitor, segura aí. Baixa o beijão. Vitor. Dá a picada. Picada. Picada. Picada. Para. O DJ tá rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. O DJ tá rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. Tá chegando a Copa do Mundo! O Paysandu tá na final! E eu vou fazer o gol do Paysandu agora! Ele faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Ele faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Bota na pressão, bota na pressão, bota na pressão, bota na pressão, bota na pressão, bota na pressão. Vou endoidar, só vou chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Vai no caqueado, então vai no caqueado. Vai no caqueado. É pressão pra todo lado, pro meu lado, pro teu lado. É pressão pra todo lado, pro meu lado, pro teu lado. É pressão pra todo lado, pro meu lado, pro teu lado. É pressão pra todo lado, pro meu lado, pro teu lado. É pressão pra todo lado, pro meu lado, pro teu lado. Vem de lá que eu vou de cá. E as mulheres solteiras aí, bota a mãozinha pro céu que eu quero ver. Quem gosta de homem aí, dá um grito. E o grito dos homens solteiros. Quem gosta de mulheres, bota a mãozinha pro céu. Mas será que tem alguém do Paysandu hoje aí, Jean? Do Paysandu? Quem é do Paysandu, bota a mãozinha pra cima. Só quem é do Paysandu, bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha. E dá uma vaia bem forte na torcida do Leão aí. E aí, maestro? A torcida do Papão vai cantar! Vamos! Eu quero, eu quero! Gritar campeão! Vamos! Pra cima, papão, quero gritar campeão. E agora, maestro, agora, maestro. Será que tem alguém do clube do Remo aí? Tem! A torcida do Rio Azul, bota a mãozinha pro céu. E canta, Jorge. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Porra, porra. Leão, uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Honra essa camisa, meu poderoso leão. aqui, ó. Quem te vê passar assim por mim, vocês, tu não sabe o que é sofrer. Quem te vê você assim, tira o pé do chão, quem tá solteiro, sim, sim. Vai, vai. Contemplar o sal do seu olhar. Só quem tá afim de amanhecer, bota a mãozinha pra cima, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. E me achar um nada, uma vez sem carinho. Eu me sinto o quê? Eu me sinto sozinho. Tá chegando, mas Deus já abençoou e canta. Canta! Então canta! Se a canoa não virar, olê, olê, olá. Eu quero ver assim. Mas se a canoa não virar, olê, olê, olá. Joga na mão. Então chega. E aí? Ela deu água, deu água. Ai, obrigada. E se a canoa não virar, e diga eu. E se a canoa, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Você, você, você, você. Só quem tem um amigo corno, abraça ele agora. Abraça o seu amigo corno, abraça o seu amigo corno, abraça, abraça, abraça. E diz pra ele assim, ó: sai daí! Sai daí! Eu quero ver quem tá solteiro, quem tá feliz. Meu amigo lindo, hiperprint! Meu cavalo, alazão, saiu no clarão da lua. Meu famoso garanhão, vai tocando. Meu amigo menor, Renan menor, um abraço a você, você, a Karina e o Apolo que tá vindo por aí, ó. Uma toalera que me faz arrepiar. Obrigado pela belíssima homenagem, meu irmão. Tamo junto. O pop é Tudão. Tudão. Estava em Moscou, dançando pagode russo. Eu tô aqui, ó. Eu tô em Concórdia, naquele vai e não vai. Parecia até o frevo, naquele vai e não vai. Parecia até o frevo, naquele vai. Quem é que gosta de quadrilha, bota a mão pra cima. Me falaram, Maestro Davidson, que aqui tem muita gente do Flamengo, tem? Quem é do Flamengo, dá um grito. E quem é do Corinthians faz barulho. Então vou fazer o seguinte: o Flamengo e o Corinthians, as suas maiores torcidas do Pará, do Brasil e do mundo, vai cantar. Everybody's going to the party, have a real good. E doida, e doida, e doida, e doida. Dancing in the desert, blowing up in the sun. E doida! Maestro Davidson, hoje choveu. Foi chuva de bênçãos, não foi, Maestro Davidson? Isso, gente. Mas bora fazer chover no meio da galera, bora! Assim, ó! Vou fazer chover em cima deles. Vai! E doida! Caralho! Foi chuva de bênçãos nessa cidade maravilhosa. Esse povo rico e acolhedor que é a Concórdia do Pará. Parabéns, Concórdia. Agora, Mestre Davidson, prepara uma música bem legal pra gente desejar aí pra todas as mamães, desde já, um feliz Dia das Mães pra elas. Porque, ó, é a semana que antecede o Dia das Mães e a gente jamais poderia deixar de passar esse momento tão maravilhoso que é o Dia das Mães. E quem tem mamãe, bota a mãozinha pra cima, quem... Joga a mãozinha pra cima, quem tem a mamãe ainda viva. Bota a mãozinha pra cima. E essas palmas, pra Deus, vai ser pra nossa mamãe, beleza? É as nossas palmas, pra Deus, vai ser pra nossa mamãe, pra abençoar a nossa mamãe. Domingo e o ano todo é o dia delas. Tem alguma mamãe aí, tem alguma mamãe? Um feliz dia das mães! Pai Maestro Nevison! A gente toca ela para as mamães. Quem é que tem a mamãe do lado? Abraça a sua mãe, assim, ó. Abraça a sua mãe, que o pop é Tudão. Parabéns, meu prefeito! É Tudão! Estou aqui, mamãe querida. Minha mãezinha querida, tá lá em casa. Para falar das mães que estão no céu. E quem tiver ainda sua mamãe. Agradeça, agradeça, agradeça. Mas agradeça. Tem uma mãe aqui que é conhecida em todo lugar. Você conhece? Conheço. Quem é? Dona Maria. Me desculpe vir aqui desse jeito. Me perdoe o traje de maloqueiro. Essa mãe aí tem uma dor de cabeça muito grande, que todo mundo quer namorar a filha dela. Na hora da novela que a senhora gosta, mas faz 3 dias que eu não durmo. Tá por ali direito. O cara, sua filha, comanda a Bujaru, tem moral jeito. E o que ela mais fala é que a senhora só quem sabe é canta, quem sabe canta. Mas hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa. Dona mãe, vai me culpando a ousadia. Essa menina é um desenho no céu. Bora, Jéssica, bora, Jéssica. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho no céu. E aí, meu parceiro, vem pra que cá, vem te falar comigo. Jogo fora de coração, meu DJzão. Só agora, Thiagão. É tu, Jorge, vá. Bora. Já que a gente tá falando de amor, segura mais uma. Amor não é segredo, galera do Parque São Jorge. Que o meu término é recente. Deixa tudo vermelhinho aí, meu cenário. Luzes e os efeitos, tudo vermelhinho aí. E esse sentimento perdente. Pra vocês cantarem bem forte. Que insiste em bagunçar a minha mente. Vai passar um dia, mas ainda não passou. Quem não tem hora pra chegar em casa vai cantar assim, ó. Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado. E o que mais? Se não tivesse no presente uma pessoa do passado. Aceitar essa situação é uma forma de amor. Mas eu preciso que você me faça só mais um favor. Quero ver vocês cantando assim, ó. E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Ainda não me chame de meu nego. Ainda não me chame de bebê. Porque era assim que ela me chamava. E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. E aí, macho! Mais uma! Olha o empresário Renan. Pra cantar, pra cantar. Quem tá apaixonado, quem tem Deus no coração, vai cantar assim. Se uma canção me lembrar, Vitor. Se um perfume me recordar, troque de marca. Obrigado, meu amigo gordo. Aqui no ladinho com a gente, valeu com todo carinho. Alô, Fabinho, Bajara, Saúde! Luciano, na distribuidora. Valeu, meu amigo bolo, rei do peixe. Mas quando o coração não me enxergar, vai te deixar louca de saudade. É o Suaide! Saudade, o coração vai me desejar e te deixar louca de saudade. Louca de saudade, eu quero ver então se vai poder trocar de coração. baixo, né, Xô? Como de costume, gente, a gente bate um selfie por onde a gente passa e espalha pra todo o Brasil. E aqui em Concórdia não vai ser diferente. No aniversário de Concórdia, eu queria que todo mundo botasse a mãozinha pra cima. Todo mundo botasse a mãozinha pra cima pra gente registrar o selfie do pop. Sabe por quê? Sabe por quê? É muito pop na tua cabeça, é muito... É muito pop! E aí, maestro? A gente brigou. O primeiro dia que são foda que bate, saudade a gente tá chorando. Mas Santorini vai com uma amiga dela. Então pensa na... Valeu, mulher, lindo, hein? Galera do Acará por ali, valeu também, meu DJ! Você vai sentar por cima e o DJ vai te pegar. Eu pedi agora, toma na dieta, tu volta, menina. Agora você vai sentar com tapinha na potranca. Com ela balança e o chama de malandra, ela vai se apaixonar. Com tapinha na potranca. Zezinho, show, Chicão! Prazer, Zezinha! E o DJ Johnny considerado por aqui. Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar. Baixou! Alô, Emerson! Rapidinho, Emerson! Se deve providenciar aqui mais águas aqui pro comando, aqui pro nosso águia. Rapidinho! Segura aí, maestro Emerson, que a gente quer abraçar e também congratular esse dia maravilhoso. E eu queria que vocês dessem uma salva de palma aí pra Carreta Alta Pressão aí, que arrebenta com muito carinho. Parabéns, Carreta Alta Pressão! Pop! É isso! É Carreta Alta Pressão, é pop! Parabéns, Concórdia! Tamo junto! Que venha muito mais anos pela frente! Sabe por quê? Baixo! Um, dois, três, quatro! Amar, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça. Não dá mais, era uma briga em cima da outra. Não dá mais. Obrigado, nosso prefeito, Elia Santiago! Suas amigas pra lá. Eliseu Gila Celestino também. Suas amigas pra lá. Vai lá, vai lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vim aqui me dar. Vai com suas amigas pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vim aqui me dar. Vai com suas amigas pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vim aqui me dar. Não dá mais. A novinha linda que mora aqui no lado. Tá cheia de copinho no WhatsApp. Meu amigo lindo. Vitor Print. Eu pensei que não tava por ali, tu já tá pra cá, garçacão. Eu tô assim, macho Deus. Só quem é do pop vai fazer o caqueado. Caqueado, caqueado. Olha o caqueado, olha o caqueado. Caqueado, caqueado, caqueado. Caqueado, caqueado, caqueado. O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. O águia chegou, macho Davidson. Quem tá gostando do águia, bota a mãozinha pra cima. Bora botar a mãozinha pra cima. Por quê? Pop, Concórdia, Concórdia, é pop, parabéns. Júnior Santorini. Pode sentar a batida, pode

solteira vai descer até o chão, até o chão, até o chão, até o chão, até o chão, até o chão, até o chão, até o chão, chão, chão. Por quê? Rabetão no chão, rabetão no chão. Ué, Emerson Pinheiro, o Manel também tá aqui no circuito com a gente, o Alex, Vitinho Mil Grau, Aldo, Cassiano e a família, os maninhos do pop. Rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão, rabetão no chão. Alô, Renan Menon, alô, Karina. Meu pote, espero ver Pop Song, Pop Song. O Águia da Amazônia. Júlio Maia, do Corsa, Força Bruta, de São Domingos do Gabi, daqui no Bob também. Valeu, garoto! Olha o bolo, o rei do peixe. E a primeira dança, traz aqui, Fabinho, aqui pela retaguarda, papai. Saíde da carreta suprema, truque, a filha do Águia de Fogo, de Bujaru, nosso amigo Rubinho, também da Bazuca, o Cigano, aqui com a gente, o Everton, obrigado, o Diego 3D, valeu, brother, Gemerson do Baila, em agosto tem Pop Som por lá, Pop Som, churrasqueiro, e o Jeff também tá aqui com a gente. Pop Som Tudão. Nesta sexta-feira, o nosso Águia da Amazônia vai até Mojú. Toda a equipe da Xena do Acará, obrigado, hein? Galera do Acará também em peso com a gente. Olha o Marcelo Nóbrega, Bruno Paiva, DJ Jailson também e a família Bairro 13. DJ Calvinho. E vai descendo, vai descendo, vai descendo. Caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia. Vamos lá, vai. Vai começar o aquecimento pra toda a mina maluca, tuca. Mexe um Davidson. Aquecimento pra maestro. Mina maluca, tuca. Mexe um Pop Som. Mexe o bumbum, bum, bum, bum, bum, bum. Vai mexendo esse bumbum. Mexe o bumbum pra molhar. DJ Fabinho, o Luciano da distribuidora, chegue. Fábio Edição Domingos do Gabi. Pacotão no chão, vai pacotão. Ó, pacotão no chão. Tá mulher que tá solteira, não. Zezinho Show, Chicão 360. Tá sol... Obrigado, hein? Nova movimentação. Vai, pacotão. Oi, pacotão no chão. Quando essa daqui toca, a menina vem dançando. Quando essa daqui toca, a menina vem dançando. Aqui não tiver bunda, vem com o peito balançando, balançando, balançando, balançando, balançando, balançando, balançando, balançando, balançando, balançando, balançando, balançando, balançando. Mas que não tem peito grande, mas que não tem peito grande. Vai curtindo! Pop Som! Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Começou novo duelo, Nando. Pop Som! Morena jogando, loirinha jogando. Dubai, parabéns, novinha, tu ganha o troféu do ano. Morena jogando. Johnny, tá aqui com a gente, obrigado, viu, Johnny? Tamo junto e misturado, meu brother! Seja bem-vindo no show do Águia! Jogando, parabéns, novinha. E a galera da Carreira Alta Pressão! Sendo 3D, Mané, Marcelo, Aldo, Lofinho de Marabá. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Pra mim você é a número um. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Pra mim você é a número um. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Pra mim você é a número um. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Pra mim você é a número um. Você é a número um. Zezé, bem basiquinha. Eita, meu pop! Chama as amigas pra afrontar. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. WM chama loma e as gêmeas na canção. Vai paralisar com o bundão no chão. Vai paralisar com o bundão no chão. Eu cachendo 3D, Manel. Já foi. No escuro da tua inveja, a minha luz é neon. Vai paralisar com o bundão no chão. Vai para, vai para, vai para, para, para. Vai para, vai para, para, para, para, WM, bebê, eu tô bonitinha. Loma, cê bruta. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer e eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer e eu boto pra aturar. O WM chama loma e as gêmeas na canção. Vai paralisar com o bundão no chão. Vai paralisar com o bundão no chão. Eu paraliso com o bundão no chão. No escuro da tua inveja, a minha luz é neon. Vai paralisar com o bundão no chão. Vai para, vai para, vai para. Pop Som, o Águia da Amazônia. Agora, meu pop! Essas malandras assanhadinhas, que só quebrar, só quebrar, só quebrar. O grau, grau, vem pra balada, fica doidinha. E também, olha o safado aí, ó. Olha o Tião, só gosta de malandra. Só quebrar, só quebrar, só quebrar. Grau, grau, grau. Sucurinho da oficina Edson Motos. Aqui com a gente, Pato. Pop Som. Tudão. Ei, o Pop é o Pop. Meu parceiro é o Bolo, rei do peixe. Ele dá valor nesse som. Pop Som. Por que, Bolo? Fala pra mim, por quê? Tudão. É, meu irmão. Bolo e a primeira dama rompendo fronteiras. Nossa galera, Miritu. Essas malandras, assanhadinha, assanhadinha. Eu só quebrar o brau, pra vir pra balada. Fica doidinha, e então vem sentando. Ah, que isso daqui, isso daqui. Essa malandra, assanhadinha. Só quebrar, só quebrar, só quebrar. Rebeca, Ana, Cleide, Alisson e a galera do quilômetro 9 aqui no Pop. Você vai sentar por cima, e o safadão vai te pegar. E tu pediu agora, toma, não adianta tu voltar, menina. Agora você vai, eu dou tapinha na boca branca com bombom. Ela balança, se eu te chamo de malandria. Meu amigo gordo também tá aqui no circuito, alô gordo! Com bombom ela balança, essa galera de Bujaru. E ela vai se apaixonar. Chuto e misturado, hein, Boninho? Ele é a primeira dama, Karina, também aqui pela retaguarda. Vai, Fiodonto! Eu dou tapinha na potranca com bombom, babá, balança. Se eu te chamo de malandria, ela vai se apaixonar. Dou tapinha na potranca com bombom, ela balança. Se eu te chamo de malandria, ela vai se apaixonar. Ah, ah, ah. O Álvaro aqui comigo também, obrigado. Wander Teca, Biel da Nova Entrada. Vamos embora, Pop Som. Aqui o Integral Mix. Pop Som, Pop Som, Pop Som. O Arrasta Povo do Pará. Safadão que lança nova e vai pra todas as meninas. As que quebrava de verdade vem na coreografia. Vai, só de sacanagem. Vem na fuleiragemzinha, vai, só de sacanagem. Vem na fuleiragemzinha, vai, só de sacanagem. Vem na fuleiragem, quando eu mandar tu vai pra baixo. Se eu pedir tu vai pra cima, quando eu mandar vai pra baixo. Se eu pedir tu vai pra cima, vai, bunda pra baixo. Bunda pra cima, vai, bunda pra baixo. Bunda pra cima, vai. Pra baixo. William do Lava Jato, do Diego Charles por aqui, valeu William, junto com a família, os baldes, obrigado família. Vamos lá família. Olha o Rafinha na bateria. Arrasta povo Pop Som. Alô meu prefeito ali, ali. Obrigado com Gorja. Quer aprender uma dança que é bom demais? Vai envolvência da batida do papai. E treme tudo quando solto o batidão. Toca a coneira, sacode o meio. Tem que rasgar a zorra desse grave do paredão. Vai, cara. Agora desce, vai. Vai descendo, vai descendo, vai descendo. E vai descendo, vai descendo. Mas se Felipe sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Jéssica! Jéssica tá aqui comigo, obrigado Jéssica pela vida! Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, em agosto é no setor, em Bujaru! Tem pop! Popiço! Direi, mandando um abraço aí pra galera do Vivete! Bora da lei! Tubado Rui! Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai subindo, vai descendo, vai subindo! Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Não alivia, meu águia. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. O Mário e a sua primeira dama, Vânia, Dudu, Wendel, Lady, Ivo. O Marinaldo também, galera de Duel Liceu do Pará aqui no Pop. Fomosão Tropicália. Quem lembra? Sete. Quantas noites venho sem dormir? No meu quarto sem você aqui. Sempre vai repetir, sem o mais importante. Nada pode ter fim. Solidão é tão grande aqui. Galileu, Gabriel, Daniel, não, Felipe, Silva, pra caralho aqui. Opi, som. Assim, minha vida é feliz. Um maestro, o maestro Davidson. Sinto, é o seu amor em mim. G Cabeça, Batidão, Moisés, Raimundo. Pia, RT. Obrigado, hein? Bora, Luciano! A distribuidora, DJ Fabinho também tá aqui na área. Quando encontrar lá, meu amor, eu juro, sempre vou te amar. E o vazio, vazio vem. Vou por aí, de casa em casa, e a quem passar por mim, pergunto por você, aonde está você? Tá todo mundo aqui no Pop! Aqui no Pop Som. Não dá pra ser feliz contigo assim. Não dá pra ser. Não sou feliz. Não dá pra ser. Porque você não quer me entender. Amigo Márcio, meu irmão, tá aqui comigo. Alô, Márcio, velha guarda. A todo instante essas coisas você me falou. Marcelo, de Nóbrega, é seu famoso. Bruno Paiva, obrigado, Bruno. Joel, B13, DJ Espelho e a família Bairro 13. Se dá um tempo, vem recomeçar. E o Maestro Galado também tá aqui na... Ei, Maestro! Te fazer feliz ao meu lado. Você, meu amor. Não dá pra perceber. Meu amor sempre será só teu. Será que não entendeu? Eu te amo e nunca vou te esquecer. Você sempre seu, juro. Você sempre seu. Arrasta Povo Pop Som. O Águia da Amazônia. Abre o jogo, acabou. Pra que só desenvolve o amor? E agora? Eu confiei, entreguei. Meu coração a você machucou. Do meu lado, fica aqui. Imaginando, mas como pode cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você que me fez entender. CD, que mas com certeza tá na volta. Você, Pereira, né? Você, acho que é isso. Vou demonstrar esse amor falso. Bora, Johnny! Grande Johnny! Já curado, Tola! Tá aqui no Pop! Abre o jogo, acabou. Pra que só desse falso amor? Eu confiei. Entreguei, meu coração mas você machucou. Noite do meu lado, fica aqui imaginando. Mas como pode cair nessa farsa de amor? E agora? E parabéns a você que me fez entender. O quê? Que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Alto aí, Playboy. Já você tá na minha e eu também te quero. Larga de vestir, a nossa casa é sério. E me entrega logo o seu coração. Já não aguento de tanta ilusão. tu tá na minha, eu também te quero. Larga de besteira, o nosso caso é sério. Me entrega logo o seu coração. Olha aqui, já... a bordo do nosso Águia da Amazônia, meu grande parceiro Bruno Furtado. Homem que comanda as balsas aí, tá aqui no circuito. Ele, em companhia do meu amigo menor, Renan Menor. Um grande abraço pra vocês, tamo junto e misturado. Hoje no aniversário de Gogô, já garoto. Já tô chapado, qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar, quando o Aldair apagou a luz. Eu te agarrei, novinha, pode pá. Te convencer, novinha, pode pá. O Célio da balsa da cara também daqui. Novinha, aqui, aqui. Aqui no Pop Song. Eu te agarrei, novinha, pode pá. Eu te beijei, novinha. Rogério Pop, ele, a sua primeira dama Camila, novinha, Lima, Araldane Perigosa, novinha, Edu. Novinha. Obrigado, meu amigo Edu do Brau. Wellington na 150 preta. E também o Adriano, mais conhecido como Pel. E a galera, Tina em peso. Relaxa, você tá na minha, eu também te quero. Larga de besteira, nosso caso é sério. E me entrega logo. Mônica, e a Cibele curtindo o pop daquele jeito que ela gosta, vai. É Aldair Playboy. Faz o sinalzinho da amizade. Só quem tem um amigo faz o sinalzinho da amizade, vai. Amizade, a boca tá adoçada. Misturo doce com babo, com pirulito na boca. Essa mina é mal criada. Na pista eu sei que ela arrasa. Na cama ela é tarada. No motor fumando back. Na brisa da catuaba. Vai, vai, vai, vai. Senta novinho e não para. Vendo Souza, Jonathan, Anderson, o Zezinho Show. Senta novinho e não para. O nosso amigo Mário, ele é sua primeira dama, Vânia, de Tom Eliseu do Pará. Ela joga de frente, ela dá uma sarrada. Ela joga pra trás, ela dá uma quicada. Ela joga pra frente, ela dá uma sarrada. Ela joga pra trás, ela dá uma quicada. Vai, vai, vai, vai, vai. Senta novinho e não para. Senta novinho e não para. Senta novinho e não para. Senta novinho e não para. Senta novinho e não para. Senta novinho e não para. Senta novinho e não para. Senta novinho e não para. E LK! Só pelo beat já dava pra saber, né? DJ LK. Beat autenticado. Aí! Puxa do cavaco, o alagoano estourado. A boca tá adoçada, misturo doce com babo, com pirulito na boca. Essa mina é mal criada. Na pista eu sei que ela arrasa, na cama ela é tarada. No motel fumando back, na brisa da catuaba. Vai, vai, vai, vai. Senta novinho e não para. Senta novinho e não para. Senta novinho e não para. Wilson Mate! Meu parceiro Wilson, tamo junto! Joga... Augusto Zulu, ah, Júnior, joga... vereador do povão de São Domingos do Capim, joga... aqui no povo. Pop Som! Senta novinho e não para. Senta novinho e não para. Senta novinho e não para. Senta novinho e não para. Mandando ver, no vício da batida, querendo se envolver. Um estilo diferente que prende e dá prazer. Eu sei que logo sente, te faz enlouquecer. Faço ferver, mandando ver. Tudão. Vício da batida, querendo se envolver. Um estilo diferente que prende e dá prazer. Gilson, curioso, Gilson, Pedro, Zebinha, Léo, Chocolate, a galera de Gugu. Vai passar mal, viro sua mente com meu corpo sensual. Minha boca é quente, vem. Batida querendo se envolver. Um estilo diferente que prende e dá prazer. Eu sei que logo sente, te faço enlouquecer. Faço ferver, mandando ver. No vício da batida querendo se envolver. Um estilo diferente que prende e dá prazer. Eu sei que logo sente, te faço enlouquecer. Faço ferver. Bora transformar a maestra agora, deixa assim no batidão. Acelera mais um pouquinho pra galera curtir. E libera pra galera assim, ó. Eu vou revelar um segredo, mas vou contar pra você. Se prometer não espalhar, se Para de ler, aqui com a gente, com o patrão Dinei, aqui no Pop. Coração, me quero pros eventos fins, que agora eu te quero só pra mim. Se quer saber como você se esconder, isso não tem sentido. Pop som, pop som. Sim, mas eu vou ficando por aqui. Não alivia, meu águia. Vitor Bilu, Esquadrão Mil Grau, aqui no Povo. Qual das duas é certo pra mim? Difícil é decidir. Qual das duas é certo pra mim? Vai relembrar! Vai, Varo Sampaio, Aldair Rayol e o Maguila dando show aqui com a gente no Pop. O Arnaldo Ferraz também, o Maelton da família Mil Grau. Emerson Celestino. Salão